coisa linda, mais uma inédita pra vocês. Agora essa é pros apaixonados. Simbora, Jim! Tudo legal, tô bem, tô indo. É natural, sempre sorrindo. Tenho motivos pra estar desse jeito. Você chegou, me ganhou, eu te aceito. Mas não ri de mim, espera, eu conto tudo. Me perdoe, aqui na sua frente eu fico mudo. Seu amor é tudo, tudo que eu mais quero. É minha felicidade, eu falo sério. Verdade, te amo, não há nada que mude a história. Tão nossa, tão linda que se for pra ser, tem que ser agora. Me abraça, me beija, passa o mel da sua boca em mim. Me prende, me sente que o amor da gente não tem fim. Verdade, te amo, não há nada que mude a história. Tão nossa, tão linda que se for pra ser, tem que ser agora. Me abraça, me beija, passa o mel da sua boca em mim. Me prende, me sente que o amor da gente não tem fim. Tudo legal, tô bem, tô indo. É natural, sempre sorrindo. Estar desse jeito. Você chegou, me ganhou, eu te aceito. Mas não ri de mim, espere, eu conto tudo. É que aqui na sua frente eu fico mudo. Seu amor é tudo, tudo, tudo que eu mais quero. É minha felicidade, eu falo sério. Não há nada que mude a história. Tão nossa, tão linda que se for pra ser, tem que ser agora. Me abraça, me beija, passa o mel da sua boca em mim. Me prende, me sente que o amor da gente. Quero ver, canta comigo assim, vai. Verdade, te amo, não há nada que mude a história. Tão nossa, tão linda que se for pra ser, tem que ser agora. Me abraça, beija, passa o mel da sua boca em mim. Me prende, vamos cantar, gente! Simbora, serê! Verdade, te amo, não há nada que mude a história. Tão nossa, tão linda que se for pra ser, tem que ser agora. Me abraça, me beija, passa o mel da sua boca em mim. Me prende, me sente que o amor da gente não tem fim. Tô legal, tô bem, tô indo.